cardes y caes y sin dirección seguir los vientos que claman por mí. Descer minhas teias com minhas mãos, sugar das entranhas desse chão meu fim. De meus segredos com a noite, minhas verdades com céus, trilhar as estradas que não trilhei. As portas trancadas por mim, e assim minhas mãos saberão dos meus pés, e assim renascer, e assim estradas que não trilhei, romper as portas trancadas por mim, e assim minhas mãos saberão dos meus pés. Renascer, e assim renascer.